Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem acerto, a moça de sorriso aberto. Pois dois são incapazes e pobres desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por faltar de gosto, agora sempre mais reclama, pois dores são incapazes, e pobre desses rapazes, que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Pois dores são incapazes e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita.